Everybody loves Target. Todo mundo ama Target, a maior rede internacional de rádios. Tudo na paz de Deus por aí? Que você tenha um ótimo dia. Aliás, que o seu sábado seja sensacional. E o final de semana todo, melhor ainda, baby. Acompanhamos a primeira edição do Dia do Pop Hits. Os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo, www.targetw.com. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on the best stations. Milhares de rádios afiliadas a Target em todo o planeta, para milhões de ouvintes que nos acompanham pela Target International e que mandam aqui no Pop Hits. Na manhã, o som mais votado no portal foi Only Girl in the World, som de Rihanna, arrebentando em mais uma edição do Pop Hits. Número 2, Taylor Swift, Mine. No terceiro lugar, Usher e Pitbull, DJ Got Us Falling in Love. O quarto som mais votado na manhã, Você Me Encantou Demais, de Natty Roots. E no posto de número 5, Teenage Dream, de Katy Perry. Logo mais à tarde, pode estar tudo diferente. Manda ver aí, targetw.com. Aproveita, é claro, para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. targetw.com. Fica todo mundo com Deus por aí, claro, e sempre curtindo sua rádio favorita, que é afiliada Target Radios. Até já! E aí? Conferiu? Pop Hits. 5 best songs. Pop Hits. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.